Rádio Fiscar Notícias. Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar, agora 10 horas mais 54 minutos desta sexta-feira, 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Eu sou Eduardo Sotomayor e o Rádio Fiscar Notícias já está no ar. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, de São Carlos, informa os moradores do bairro Santa Felícia que na manhã de hoje uma rede de 2 polegadas estourou no local. Porém, a equipe do SAAE já está trabalhando para restabelecer o abastecimento. O SAAE espera que até o início da tarde, por volta das 14 horas, a distribuição de água seja retomada. Evite o desperdício. Tem mais informações pelo telefone 0800 11 10 64. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de São Carlos informa que não é mais permitida a conversão à esquerda para os carros que estiverem descendo o viaduto 4 de novembro e quiserem acessar a rua Visconde Dinhaúma ou trecho da rua Riachuelo para acessar a Praça Antônio Prado. O acesso à rua Visconde Dinhaúma e à Praça Antônio Prado passa a ser feito mediante a utilização do retorno na rotatória em frente à estação ferroviária. A proibição da conversão não vai implicar em mudanças na rotina dos passageiros do transporte público, já que os ônibus vão continuar passando por ali, utilizando também o retorno da rotatória. A Secretaria de Esportes e Trânsito solicitou à Suzantur a organização para trocar turnos para que não haja congestionamento ou prejuízo no trânsito naquela região. Coca Ferraz, secretário de Transporte e Trânsito aqui de São Carlos, ressaltou que a obra é importante para que o trânsito fique mais seguro, com maior fluidez e comodidade para todos os usuários. Quando o sentido de tráfego for da Vila Prado para o centro, descendo o viaduto 4 de novembro, para acessar a rua Santa Cruz, na descida do viaduto, ainda será necessário parar na rotatória em frente da estação, porque a preferencial é de quem está na rotatória. Fique atento. A Defensoria Pública de São Paulo realiza neste sábado sua pré-conferência aqui em São Carlos. O evento compõe o 6º ciclo de conferências públicas da instituição, a ser realizado em 21 regionais distribuídas por todo o estado. O processo se estende até novembro. Previsto para ocorrer a cada 2 anos, esse ciclo de conferências tem como objetivo identificar as principais demandas da sociedade e abrir espaço para que a população participe da elaboração dos parâmetros que orientam o plano anual de atuação da instituição da Defensoria Pública de São Paulo. A iniciativa permite que os cidadãos participem das diretrizes institucionais, do acompanhamento e da fiscalização das ações e projetos desenvolvidos pela Defensoria. Nesse primeiro momento, a população tem a possibilidade de debater sobre a atuação da instituição, opinar também sobre as áreas que demandam atenção prioritária e propor medidas. Ao final, são eleitos os delegados que irão representar a população de São Carlos na Conferência Estadual, que nesse ano acontece nos dias 10 e 11 de novembro em São Paulo. A criação de núcleos especializados de promoção e defesa dos direitos da mulher e de defesa do consumidor, além da implementação de uma política de atendimento a gestantes e mães encarceradas, por exemplo, foram algumas das iniciativas implementadas pela Defensoria Pública e que foram aprovadas em um dos seus ciclos de conferências. A pré-conferência da Defensoria Pública de São Paulo, aqui em São Carlos, acontece amanhã a partir das 9 da manhã, na unidade da Defensoria, que está na rua Belarmino e Dalécio de Souza, número 549, no bairro Vila Monteiro. Tem mais informações em www.defensoria.sp.def.br/conferências. E a Prefeitura de São Carlos alterou o decreto que regulamenta a lei de poluição sonora. A partir de agora, as pessoas que infringirem a lei estarão sujeitas a punições individuais ou cumulativamente, independente da obrigação de parar, de transgredir a lei e de outras sanções, até multa simples, ou embargo da obra, interdição parcial ou total do estabelecimento, atividades, evento público licenciado, festa de caráter público que cause perturbação do sossego e cassação até imediata do alvará de licenciamento do estabelecimento que infringir a lei. O valor das multas previstas é de R$ 2.500 e o valor dobra progressivamente a cada reincidência. O Magnus Futsal enfrenta hoje, a partir das 8h15 da noite, a equipe do Foz Cataratas no ginásio de esporte Milton Olaio Filho, aqui em São Carlos. Apesar de ser mandante, o time de Sorocaba joga longe de casa em razão de uma punição por invasão de quadra. O duelo é o penúltimo da fase e pode manter o time na briga pelas primeiras colocações na classificação. Atualmente na quarta posição, com 25 pontos em 14 jogos, os sorocabanos estão somente 3 pontos atrás do líder. A vantagem de encerrar a etapa na ponta da tabela é poder decidir em casa os confrontos de mata-mata, além também de poder empatar em possíveis disputas de prorrogação. Os ingressos para o jogo, para assistir o craque Falcão e os outros jogadores dos times, estão à venda pelo valor promocional de apenas R$ 10,00. Na Multisportes, no La Salle Diocesano, nas farmácias Rosário, Tim Calçados, Golden Esportes e Nacal Esportes. Ainda pode comprar pelo site oficial do time, o www.magnusfutsal.com.br, ou ainda no ginásio de esportes Milton Olaio Filho. A Rádio Fiscar vai sortear um par de ingressos daqui a pouco no Asterisco. Entra lá no nosso Instagram, acompanhe as regras, participe e boa sorte! Com sessões gratuitas aos sábados, às 8 da noite, o Cineclube do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP, o CDCC, aqui em São Carlos, exibe amanhã o filme de terror O Ciclo do Pavor, de 1966. Dirigido por Mario Bava, expoente maior do cinema de terror italiano, O Ciclo do Pavor é ambientado no século XIX, em um pequeno e sinistro vilarejo, no qual estranhos acontecimentos perturbam a paz da população. Um médico, então, é chamado para uma autópsia e, instigado pelo mistério, começa a investigar o caso por conta própria, se deparando com uma inimaginável maldição. Metódicos e disciplinados, os filmes desse diretor apresentam como verdadeiros melodramas do horror, intensos e estilizados, emocionais, febris, construídos essencialmente pela imagem e a sua potencialidade criativa. O cinema de Bavo é, acima de tudo, a atmosfera, a criação de mundos e ambientes pela direção de arte, pela fotografia e pelos efeitos especiais. Trata-se de um cineasta no qual a imagem, lapidada como em um trabalho de artesanato, permite acesso ao universo singular do sonho e do inconsciente humano. O filme não é recomendado para menores de 18 anos e a exibição acontece amanhã, às 20 horas, no Cineclube do CDCC. Para terminar, uma dica de leitura. O século XIX pode ser considerado longo do ponto de vista de história, né? E é justamente esse período o foco do estudo do historiador Luiz Edmundo Moraes, autor do livro História Contemporânea, da Revolução Russa à Primeira Guerra Mundial, que foi lançado pela editora Contexto. No livro são tratadas concepções políticas, sociais e econômicas que ainda regem o mundo. A obra pode ser adquirida no site www.editoracontexto.com.br. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais. Este foi o Rádio Fiscar Notícias. Continue com a gente.